Jimmy, espero que você não se zangue. Eu tenho rock and roll no sangue. Baby, não fique fazendo marra. Meu outro amor é minha guitarra. Baby, eu quero te ver feliz, mas não posso perder o show do AC/DC. Eu tenho rock and roll no sangue e nas batidas do coração. Eu tenho rock and roll no sangue e não preciso de transfusão. Baby, espero que você não se zangue. Eu tenho rock and roll no sangue. Baby, eu quero me casar, mas largo a vida de rockstar. Eu tenho rock and roll no sangue, nas batidas do coração. Eu tenho rock and roll no sangue, não preciso de transfusão. Eu tenho rock and roll no sangue, nas batidas do coração. Eu tenho rock and roll no sangue, não preciso de transfusão. Eu tenho rock and roll no sangue, nas batidas do coração. Eu tenho rock and roll no sangue, não preciso de transfusão. Eu tenho rock and roll no sangue, nas batidas do coração. Eu tenho rock and roll no sangue, não preciso de transfusão. Sangue nas batidas do coração. Eu tenho rock and roll no sangue, não preciso de transfusão. Eu tenho rock and roll no sangue nas batidas do coração. Eu tenho rock and roll no sangue, não preciso de transfusão.